Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e hoje vamos desmistificar um personagem místico. Exatamente. Olha aí. Como? Vamos desmistificar o preconceito em cima do personagem místico. Eu quero É ver você verdade. falar essa palavra 3 vezes depois no cast. Isso que eu quero ver. Aqui é o Raul e a verdadeira felicidade é encontrada no meio de um caminho. Lá descanso, equilíbrio, harmonia, razão e emoção não estão em guerra, e sim de mãos dadas. Aquaman e Spectre. Caraca! Main Nossa! Spectre. Eu já achei que era o Badawi cantando, tu já pinha na bateria, parecia CB22, essa porra. Aqui é o Thiago e o Aquaman do Jason Momoa vai ser pior que o da Hanna-Barbera. Ah, não Porra! vai, não vai. Vai se Não! É foda. Marvete! Marvete, opinião É, DC aceita. Marvete, tem que. Vai, mas vai e eu explico por quê depois. Tem que ter uma porra do Marvete aqui no meio. Aqui é a Kellyne e o problema do Aquaman são os fãs. Oh, boa! Oh, tô batendo palma. Exatamente, é O problema verdade. do Aquaman é que o roteirista dele não é o mesmo roteirista do Batman. Nossa, esse é o problema. Os fãs não são tão defensores do Aquaman. Exatamente. O tipo Lanterna Verde, que é um lixo, mas que ele tem tanto fã que a galera até releva. Exato. É pior que o Aquaman. E o Aquaman tem fã? Pô, Acho relaxa, que tem. tem. Não sabia. Beleza. Muito bem, senhoras e senhores. Depois dessas provocações gostosas, a gente vai gravar um cast aqui hoje sobre Aquaman. Vamos falar aí da história do personagem, um pouquinho sobre como foi criada a revista, o que aconteceu. A história do Aquaman é gigantesca, né? Tanto a história do personagem quanto a história da publicação, né? A gente vai ver aí. Vamos ver os poderes aí, coisas do gênero. E me dá uma pizza de atum. Meu Deus. Meu Deus, Marvete hoje tá Ok. louca. Mandar o Thiago pra feira do biquíni com o mexilhãozinho pra trancar o Aquaman. Esse aqui é o primeiro programa do mês das HQs, né? Iniciando aí, fiquem ligados na leitura de recadinhos que vai rolar aí daqui a pouco, porque é lá que a gente vai passar gincana aí pra vocês ganharem as HQs. E no meio das HQs tem uma do Aquaman, foda pra caralho, Novo 52. Fiquem ligados então. A gente vai trocar essa ideia só depois dos. Então, o Aquaman, ele foi criado pelo roteirista Mort Hessinger e pelo desenhista Paul Norris. Que a primeira vez que ele apareceu foi na Morphin Comics 73, em 1941. Nossa, pera aí, já para aí. Personagem antigo pra caraca, né, meu? A gente Muito. vê aí, né? Puta, de 1941, cara. Os X-Men que nem existia nessa época ainda. Não, o X-Men só foi lá pros anos 60, 70. Olha aí. Toma essa, Thiago. Sim. Marvete. Grande parte dos heróis da DC, né? O Flash, o Aquaman, o Superman. Assim, grande parte nasceu dos anos 30 pra frente, né? Então são muito antigos. O pessoal pensa que é atual, né? Mas os personagens são muito antigos. É, porque na verdade não era da DC, né? Era porque era várias empresas, várias editoras que tinham seus personagens. A DC, na época era National Allied Publications, né? Ela ia agregando para você, ela ia comprando e trazendo os personagens. É até aí que é um problema de juntar todos, porque cada um é num mundo que não existe, na verdade, assim. É um problema deles. Então, são muito antigos, porque não era da DC propriamente, né? Era de outras editoras pequenas. Sim, É. foi daí também que começou essa parada de cidade, né? Você vê muito isso na DC, né? Fulano tem a cidade dele, Ciclano tem a cidade dele, né? O outro tem a cidade, por Sim. exemplo, o Super-Homem tem a sua própria cidade, né? O Batman, Metrópolis. exato. Então, pra dar uma separada, né? Tá no É mesmo legal. mundo, É né? legal Mas desse eles. jeito. Melhor que, desculpa interromper, mas é Sim. melhor do que todo mundo que nem a. Tipo, a Marvel normalmente ela usa cidades reais, né? Então, grande parte do pessoal com o panteão da Marvel, a maioria mora em Nova York, né? Então, a DC, tipo, ela faz cada um o seu lugar. Sim. É maneiro, né, cara? É uma forma também de escapar dessa coisa, né? Hoje em dia a gente pode amarrar muito mais a trama, né? Até com a própria DC, mas naquela época ficava difícil amarrar uma história na outra, né, cara? Eram muitas empresas separadas, empresas diferentes, né? Fazendo É. crossover, essas porra assim. Assim, aí. Até a Mulher Maravilha também, ela era de outra empresa. Porque eles compravam, tipo, a Faces Comics, que é um dos criadores, né? Foi a empresa que o pessoal veio o Shazam. Depois teve a Timely Comics, se não me engano. Ou não, Não, é para mim outra. era Marvel. Não, é outra que é a. Que veio o Besouro Azul, o Questão, né? Também é de outra empresa. E depois. Só depois. Assim, o grande panteão da DC, assim, dos heróis. A maioria é de várias empresas diferentes, que eles vão, tipo, comprando, porque a empresa falia. E a única que conseguia se manter na época desse ano, se chama DC, né? Falia e eles compravam e vinham os personagens juntos. Então começou a juntar, por isso que o panteão da DC é muito grande. Sim. 1941 era de ouro ou já era de prata? Era Não, de era ouro. de ouro. Era de ouro, né? É. Pra quem não sabe, era de ouro dos quadrinhos, né? Primeira leva aí que veio levantando tudo e era um sucesso do caralho, aquela coisa. E E aí que depois. surgiram, né, os Sim. personagens. Porque senão, depois, a galera que curte anime reclama de One Piece, que, tipo, tá durando, sei lá, uns 10 anos. Mas, pô, olha o Aquaman aí, tá ligado? Desde os anos Exatamente. 40. É Não porque morre. coisa boa dura É quando muito. morre e renasce. Porra, é um belo ponto. Eu nunca tinha pensado por esse lado, hein? Olha aí. É, legal. Ai, tá 2 anos, Naruto. É Porra, você tá verdade, aí. Bate. é. É, vaso ruim não quebra. Ou então pode ser visto por esse lado, olha aí. Na década de 50 e 60 foi quando o Aquaman deu um up maneiro ali, que aí já entra na Era de Prata, né? Que a gente É. tá falando aqui. Porque antes, assim, a origem dele nunca foi de certa forma contada, assim, só foi contada de uma forma de um flashback que o próprio Akomi narra. Que é aquela história do pai dele. É que ele tem 200 pais, né? Sim, Tipo, sim. troca. E tem um irmão também que é o Mago dos Oceanos, é uma coisa Não, assim? mestre dos oceanos. Mestre dos Oceanos. Então, assim, na primeira versão, ele era filho de um mago com a rainha, Não, não. com a Essa Atlas. daí só é a terceira versão. Essa é a É a terceira? terceira? É. Não, a Mas. terceira ele é filho do próprio Arthur, não é? Não, aí tem, ó, tem três versões, assim, principais, se você considerar na cronologia original. Tem essa daí, que acho que o Febrinha fala, que ele é filho de um explorador de submarino, né? E um dia ele foi, tipo, achado. E aí, tipo, a mãe dele morreu, a mãe dele foi achada e, tipo, a mãe dele morreu e quando ele era bebê, né? Aí depois ele começou a adquirir esses poderes, né? Que até narrado dessa forma aí em flashback. Que aí no começo ele tinha brânquias, né? Tem versão que tem brânquias, tem versão que não tem, Sim. né? E ele podia falar com peixes no começo, né? Nos anos 40, ele podia conversar com o peixe Ele depois que falava morreu. mesmo, com a boca, assim, de conversar. Falava, conversar mesmo, falava. E aí Essa versão que a Kel tá falando, Raul, desculpa interromper, é maneira também. eu prefiro muito E, mais as daí da Kel sim, do que sim. essa primeira. Porque traz uma coisa mais. Tipo, tem um mito lá do cabelo dele, né? É. Que ele era um cara loiro lá em Atlantis, ninguém tinha cabelo assim, e era uma maldição que ele carregava. Maneiro. Então, nessa versão do que ele é filho da rainha, né? Com um feiticeiro, ele nasce com cabelo loiro e para eles isso era um sinal terrível de maldição, de mau presságio, algo assim. E aí a rainha foi obrigada a abandonar ele. E pra fazer isso, ela deixou ele na superfície achando que ele ia morrer. Mas não deu certo porque ele podia Sim. respirar. Não, é tipo, esse bagulho é maneiro, né? Que, por exemplo, quando a gente vê um filme de pirata, geralmente, né? Tem sempre uma cena, assim, uma lenda, assim, né? O que que você faz? Você amarra a donzela no rochedo, né? E deixa a maré subir pra ela morrer, né? Só que a história do Aquaman Afogada, né? é afogado, né? A história do Aquaman é o inverso, né? Amarraram ele num rochedo quando a maré tava alta, pra quando a maré baixasse, ele morresse porque ele ia ficar fora da água. Maneira, né? Porque os Atlantes originalmente não respiram fora d'água, né? Só que o Aquaman, como ele é diferenciado, ele consegue respirar tanto fora d'água quanto dentro do mar. Eu acho muito foda isso. É isso no começo, né? Porque agora o pessoal de Atlanta respira dentro, respira fora, respira onde tiver. Espaço. Sim. No Não, mas. espaço tá respirando. Não, no espaço, esse pessoal. Olha aí, mano, essa bullying aqui já começa assim. Eu vou ser o único fã que vai representar essa porra desse herói. Pô, eu tô aqui também, tamo É você. junto. Tamo junto, então beleza. Mas assim, essa versão aí que você falou, ela é tipo, acho que ela é mais considerada, porque teve essa versão, que é dele ser filho de um mago, né? Que eu acho que é Atlan, o nome do mago, e a mãe dele é Atlane. Isso. Que, e tipo, aí. E teve uma versão Atlana. antes. É, Atlana. E tem uma versão antes que é da Era de Prata, né? Que é a de prata, pra quem não sabe, acho que é a partir do final dos anos 50 pra frente, né? E aí que seria o quê? Que ele foi achado por o Arthur Curry, que é o. Era um farolheiro, né? Farolheiro, acho que fala assim. Pessoal que cuida do farol, não farol de trânsito, é farol de mar. Sim. Parou de mar, É. caralho. O cara tava na rua, né? Com aquelas É. marcas, né? Era um guardinha desse de trânsito. Guarda de trânsito. E tipo assim, ele acha a mãe dele, né? Que ele não sabe, né? Quando ele pega, ele não sabe. Ele acha ela no mar tal. E ele se apaixona por ela. E tem um filho, que aí surgiu o Arthur Curry Jr., né? Que é o nome dele. Que nessa versão que a Kelly falou, o nome dele é Orin, né? Nessa outra versão que é da Era de Prata, era Arthur Curry Jr. A mãe dele adoece e morre. E ele ensina o filho dele, né? Ele começa a fazer o filho, como chama, conhecer mais os poderes dele. Sim, ele vai preso, não tem uma treta assim? Que É, ele vai porque, tipo, aquele uniforme que a gente vê, né? Que ele tem a camisa laranja e a calça verde. Aquele uniforme é o uniforme da prisão de Atlantis lá. Que não, aí isso na ele. primeira versão, lá no comecinho. Eu acho que é da Era de Prata ou é da Ouro de. Essa daí que vocês estão falando é depois das crises das Infinitas Terras. Ah, sim. Essa é a origem pós-crise. Sim, porque quando ele tem o filho dele é assassinado, né? Pelo Então, Arraia lá, né? Pelo Arraia mas Negra. primeiro ele vai preso antes disso. A ideia é bem depois da morte do filho dele, é bem depois. Porque Só uma primeiro ele correção. tá. Só uma correção no nome. Arthur Curry Jr. é o filho dele. O nome dele era Arthur Curry II, na verdade. É Do porque, Aquaman. na verdade, nessa reversão que a gente tá falando, o cara lá do farol, ele não era pai dele de verdade, né? É. Ele adotou, e Tem o. aí quando ele morre, ele dá o nome dele pro Aquaman. É, tipo, tem a versão que é o pai dele, só que ele é um meio misto, tipo, a versão da de prata. É meio complicado, porque acho que o maior problema dos personagens DC é a origem, né? Os Sim, caras. mas é por isso que é maneiro explicar, porque tipo, tem várias Sim. origens, né? É. É tipo o Flash, né? A gente fez o cast do Flash e tal. O Flash teve várias origens, só que eram flashes diferentes, né? Aqui não, é o mesmo personagem com várias origens diferentes. Aí fica meio Exatamente. complicado. Fica meio complicado. Que tipo, tem a origem que o pai dele é o Arthur Curry, é o pai dele mesmo, que ele com a Catlane, né? Só que ela adoece e morre. Aí ele é o pai dele, que depois tem até o irmão dele, ele se apaixona por outra mulher, né? Que é Terrânea, né? Que é o da superfície, como eles falam. E ele tem o irmão dele, que é o Orm, que é o Mestre dos Oceanos, que é meio irmão, né? E que essa versão da Era de Prata. E essa daí que a gente tá falando agora, que ele é o pai dele. É um mago e a mãe dele é uma Atlantis, é a versão do pós-crise. Sim. Isso. Aí nessa versão ele descobre, né, que ele é. Depois que o pai dele morre, ele vem um pessoal, acho que são seres abissais que matam o pai dele. E ele descobre que ele tem esses poderes e tal, e ele vai para Atlantis. Descobriu a origem dele. E nessa que ele vai, que ele é preso. E aí ele recebe assim, o uniforme do Muito Aquaman. foda. A história é muito maneira, né, cara? Pô, a versão é maneira pra caramba. Né, nessa outra aí que quando o pai dele morre, dá o nome pra ele, ele não tinha nome até então. Não. Nos quadrinhos ele não tinha nome, ninguém se referia a ele como fulano ou como Aquaman. Ele simplesmente não tinha nome. Maneiro isso também. As histórias do Aquaman, cara, elas são maneiras, né? Elas começaram de um jeito bem infantil, como a maioria das histórias, né? O próprio Batman aí, que é um sério pra caramba, sei que teve a sua fase ali infantiloide, meio bobona. Anos, que nem uma vez, desculpa, o Pevinho postou o Batman dançando na série do Adam West. Mano, aquilo era os anos 60. Os anos 60 era tudo essa doideira, cara. Sim. Todos os personagens eram bobos, tá ligado? Sim. Muito graças àquela merda daquele selo que ficava enchendo o saco do pessoal pra não ter violência e essas porra. Então, Exatamente. todas as histórias eram bobonas, era pra criança, literalmente. Exato. Tipo, nas primeiras histórias do Aquaman, ele tipo o sidekick dele era uma foca. Aí depois ele tinha um amigo que era um polvo. E aí, Então. tipo, tá ligado? Que é bem aquelas Era a animações. Xuxa, tá ligado? É, Não, era então. apenas um povo. O nome dele é Topo. Respeito. E o maneiro, agora as mulheres vão gostar dessa notícia. Pra eu chegar no ponto que eu tô querendo, que é o seguinte: A partir de 60, mais ou menos, começa a dar uma, né, uma repaginada, até coisas de origem, não sei o quê, e a arte também. Por quê? Porque entrou um escritor, que é o Robert Bernstein, que mudou totalmente a parada, e entrou uma desenhista, Ramona Freydon. Olha que Olha que maneiro, em foda. 1960, né? Uma desenhista, cara, uma das poucas aí, não sei se é uma das primeiras mesmo, assim, a estourar, mas putz, uma das poucas, né? Hoje em dia já tem pouco, imagina em 1960, né? E com a arte dela veio trazendo essa coisa, essa seriedade, né, cara? Até com o próprio Robert, né? Que fazia um roteiro um pouquinho mais sério, aquela coisa toda. Porque, tipo, você pega a animação muito antiga do Aquaman, você vê aquela cena bizarra, ele. Patinando em cima de peixe voador, aquelas coisas, né? E É. depois, até eu tava vendo. Essas coisas muito bizarras assim de animação, geralmente o pessoal pega muito os Super Amigos, que é da Hanna-Barbera. Só que nessa animação, todos os personagens eram zoados. Tipo, a Mulher Maravilha tinha uma nave transparente que parecia que ela tava sentada no nada, mas todo mundo tava vendo ela. Mas a nave era Invisível, por favor. transparente, era invisível. Mano, o Batman Ah, tinha invisível. 200 coisas, mano. E tinha, sei lá, na série tinha um spray contra tubarão, mano. Era mó doideira essas porra aí no. Oh, vamos falar um pouco da Hanna-Barbera então aqui. A Hanna-Barbera foi maneira, a série foi importante aí pro mundo dos quadrinhos, né? Porque aquela parada introduziu muita gente no mundo dos quadrinhos, né? É, Tipo, exatamente. você não tinha muito desenho, muito animação assim. Acho que o filme era muito raro na época, não sei nem se tinha. Tipo, a série foi uma, ela era realmente, cara, tinha um macaco lá no meio da galera. Como é que você presta atenção nos heróis guerreando com macaco lá pulando, coçando a bunda, tá ligado? Não tem como. Mas É. é importante falar também que, já falando aí de Liga da Justiça, aquela coisa toda, que o Aquaman é membro fundador, né, da Liga da Justiça. É, um dos meus fundadores. Sim. Já denota uma importância maior aí pro personagem, que a galera sempre acha, né? Em todas as criações da Liga da Justiça, tanto caso que vem depois da crise, antes da crise, ele, o Aquaman está envolvido, né? Ele sempre está ali no cantinho dele, mas ele é sempre um dos criadores. Ele e o Lanterna Verde, se não me engano, sempre estão ali. A galera zoa, né, muito aí na internet, que o Aquaman é zoado, não sei o quê, mas cara, o Aquaman é muito importante, ele é muito mais importante para um segmento específico, né, que é oceano, esse tipo de coisa, né, mas mesmo assim ele é um cara foda, porque ele tem contatos, ele tem conhecimento, ele é um cara inteligente, é um cara que sempre interfere nas paradas, tipo, falando com fulano, falando com ciclano, etc, né. Lá na parte dos poderes a gente vai comentar mais sobre isso, mas a parte telepática dele, que é foda pra caralho, né? Influencia muita parada também. Pô, é muito forte essa parte telepática dele. Mas ele sempre foi do tipo, eu só me meto se me chamar. Ele não é do tipo, cara, como ele tem que cuidar? Ele é um rei, né? Ele é um rei de Atlantis. Então ele tem que cuidar de, porra, 60% do planeta. Pra quem não Exato. sabe, que é 60% do planeta é água. Quem não sabe, tá? Olha aí, chupa Alexandre o Grande, é o maior reino da Terra. É. E tipo, então ele só normalmente ele só se envolve se tem alguma coisa interferindo com o reino dele, né? Que Atlantis, para quem não sabe, não é só aquela cidade, né? Não é só cigar. Atlantis é o reino inteiro que é composto de várias cidades. Então É ele não. Oceano Atlântico, não É. Mas é? é um oceano gigante, né? Mas oceano É. Índico todo, né? Sim, isso que eu ia falar. Tipo, no começo era só ali em Atlantis mesmo. Era só a cidade, a coisa ali. Tanto que as histórias ali no início, né? Até ali na época na década de 60 mesmo, quando a Ramona começou a desenhar, não sei o quê, era muito ali em volta, né? É. Aí depois começou a espalhar mais. E tipo, hoje em dia, cara, é o mundo todo. São todos os mares do mundo inteiro, tá ligado? Aí vai de encontro com o pessoal, mas enfim, mais pra frente a gente vai falar das coisas novas, dos projetos Sim. mais novos, e aí a gente vai entrar no mimimi da galera com o Jason Momoa. Verdade. Mas por isso, então, tipo, ele não tem como andar só o reino dele, ele comanda vários reinos, por isso, né, que ele é rei tu não fala que ele é rei dos mares, né? Mas o mais culpado de tudo, assim, dele ser zoado na internet ultimamente, de anos pra cá, por causa do culpa, o grande culpado é a Hanna-Barbera e o Cartoon Network, né? Aquelas inserções entre programas do Cartoon Network, colocava ele querendo falar com peixe no mercado, sacadinha, falar com peixe congelado, Sim. vai no Coco Ben 10 pra ele comer sanduíche de atum. Então, isso que todo Sim. mundo usa bastante, ó, comer. É, o grande problema, assim, é bom discutir isso, que 90% hoje em dia, acho que talvez 100%, os personagens são conhecidos mais por causa dos filmes, né? Ou por causa dos desenhos que são representados, tipo Liga da Justiça Sem Limites, né? Então, como o personagem foi muito zoado, não só ele, mas ele foi um dos que mais foram zoados, então por isso ficou até hoje, né? Normalmente o pessoal que zoa, ou não leu quase nada do personagem, ou nunca leu, mas é fazer o quê? É a imagem que mostra o personagem, é a mídia, Exato, né? exatamente. E tipo, ele sempre foi um personagem discreto, né? E que a gente vem falando. Tanto que, tipo, o Aquaman levou 20 anos pra ter uma capa, né? Isso é muito tempo, principalmente na Era de Ouro, né? Qualquer coisa virava capa. A gente tem aí o mestre do Kung Fu que era capa de revista. Então, Que merda, era mestre. né? O cara, o poder dele é lutar Kung Fu. Ok. Mas, tipo, esse bagulho do filme vai ser importante por causa disso, entendeu? Eu creio que o filme vai ser pica, vai ser foda pra caralho. Eu creio que qualquer ator que colocasse ali, o filme ia ser foda, tá ligado? Porque, tipo, vão erguer o personagem. Isso que é maneiro, cara. O Raul falou da Liga da Justiça, né? Tem o X-Men Malhação lá também. Que, cara, querendo ou não, é importante, né? Porque, por exemplo, tem uma personagem no X-Men Malhação que eu acho foda por causa do X-Men Malhação, que é a Lince Negra. A Kate Pride, exatamente, eu falei ela mesmo. Exato, né? Tipo, a Lince Negra, mano, ninguém conhecia, tá ligado? Ou então ela existia, mas era sempre aquela coisa de lado ali, né? E aí quando chega ali, você fala, puta, o poder é foda, essa mina é foda, quando ela crescer, ela vai ficar foda e o caralho, né? Sim, graças a ela, o X-Men perdeu a Jubileu, que era só a mina que jogava fogo de Não, artifício. pô, mas a Só Jubileu é isso, só maneira. isso. Não, Mas, não não, era. Ela era bonitinha só, mas é maneira não, é taca sidekick do Wolverine, cara. A Lince Negra não é sidekick do Wolverine, desculpa. Não. O Wolverine não precisa de sidekick. E também, o Aquaman também teve um sidekick, né? Todo mundo teve sidekick, né? Nos anos 60, Não, filmes dos outro sidekick, né? Porque os primeiros eram aqueles que eu falei, a foca e o anos. fogo. Ele teve o Aqualad, né? Que foi um aluno nele, né? Foi tipo um garoto que ele conheceu e decidiu virar mentor do Aqualad, né? Mas eu acho que também teve o Aqualad do segundo, teve o Tempest, teve a Aquagirl, teve vários personagens que tipo, ele virou sidekick dele. Ele teve o Aquababy, que era o filho dele com a Mera. Isso É, é não, muito bizarro. isso é muito zoação, porque na verdade, assim, tem uma hora que ele tá. Quando o filho dele, que é legal se mencionar isso, que o filho dele tal, tá, ele tem um filho, né, com a Mera, que a Mera eu acho um personagem muito foda. Foda pra E, caralho. nossa, né, tipo, imagina a Mulher Maravilha, né, misturado com. Tipo, ela é uma boa esposa, boa mãe e boa mulher, E cara. é foda. É tipo a mulher do Leônidas lá do 300 lá, tá ligado? Exatamente, ela é Só que tipo a do mulher fundo do do leão. mar. É, fundo do mar. Mas ela é isso daí. Tipo, ela Mano, é uma. ela é foda, não só por isso, mas pelos poderes dela. Porque, assim, ela, enquanto o Aquaman tá controlando, ele controla mais os peixes, tem mais poder sobre os seres, né? Sim, E sim. ela tem poder com a água em si. É E a verdade. água tá em tudo. E Sim, puta que sim. pariu, Ela manipula, né? nessa Ela nova manipula a animação, água, né? É. sim. Saiu agora uma animação agora dos Novos 52, né? Saiu esse ano, inclusive, que é a Liga da Justiça e o Trono de Atlantis, né? Um negócio assim. E, meu, ela vai lutar contra os seres abissais, ela congela a água no ar e faz flechas de gelo caindo em cima dos caras. É muito Caralho. foda. Ela é muito E foda, nos mano. Novos 52 também. Ela controla a água no corpo do cara. E, tipo, ela começa a falar assim: Sim. ah, agora você está um dia como se você tivesse um dia sem beber água. Você se sente cansado, a garganta seca, não sei o quê. E ela quase mata o cara, tipo, só evaporando a água do corpo dele. Caralho, Verdade. muito louco, né? E é legal que ela mencionou isso daí Ela é do foda. Aquababy, que, tipo, o nome dele, na verdade, é Arthur Júnior, né? Que é tipo meio que uma homenagem dele do pai, que, né, todo mundo era Arthur Júnior. Mas na verdade aí a versão dessa daí, o nome dele é Orin, né? Mas ele tem um filho com a Mera e, tipo, até o Aqualad zoa, fala: "Por que não chama ele de Aquababy?" Ele fala: "Não, isso não tem nada a ver." E é esse bebê que é assassinado, né? Mano, isso daí. Assassinado lá. E tipo, você vê que foda. Olha aí a seriedade vindo, né? Tipo, qual HQ que você tinha nessa época, década de, sei lá, 60 aí, Acho que já tá começo de 70 já. começo de 70, né? que você tinha um assassinato de um bebê. Você não tinha lugar Isso é nenhum foda, isso, hein? cara. Essa história é tensa, né? Que chama Aquaman, a morte de um príncipe, né? Que o Black Mamba, não, Black, como chama? Agora esqueci, mandei um branco aqui. O Arraia Raia Negra. Negra. Raia Negra, É, eu ia falar o nome em inglês. Dando uma aqui. é. Black Manta. É, Black Manta. Aí ele sequestra o filho dele, né? E, tipo, na hora que ele vai, o Aquaman vai atrás, claro. E só que quando ele chega lá, o filho dele, infelizmente, já tá morto, cara. E isso é muito triste. E a Porque, Mera assim, culpa ele por causa disso, né? culpa ele, tem a separação dela. Tipo, ele se exila de Atlantis, né? Ele fica um bom tempão fora. E, Sim. porra, imagina você ver um bebê de 5 anos, não mostra explicitamente, né? Mas você vê lá do jeito o quadrinho que tinha, né? Sim. O Aquaman sempre teve uma coisa mais profunda, assim, né? É, na própria animação aí da Liga da Justiça lá, você via isso no personagem, né? Ele é um personagem muito bom, cara, pra você tratar esse tipo de coisa. Sim, e a galera fica lambendo os pés do Batman. Que, ai, perdi meus pais, ai, perdi Olha aí, meus sim, pais. cara. O cara perdeu o Sim. bebê, E tipo, caralho. na própria animação, quando ele perde a mão, a gente vê um drama muito foda, né? Ele perde a mão, acho que pra salvar alguém, não é? Na animação? Não, ele perde a mão porque um cara tá lutando contra ele, que é um nome complicado pra caramba, Shinobi Lee. Daí é bem pra frente, né? Mas Mas na animação, tô falando da é, animação. Uhum. Ideia também é o que aconteceu no quadrinho. Ah, Mas na sim. animação, ele vai lutar contra o cara, só que o cara, tipo, coloca a mão dele no meio das piranhas. Só que o Aquaman, ele pode telepaticamente falar com, tipo, tentar comandar. Só que ele não pode comandar uma coisa que tem instinto. Por exemplo, se um tubarão sente o cheiro do sangue, é difícil ele conseguir Ah, é comandar o verdade. personagem e não querer atacar, né? Ele Sim. pode tentar segurar, mas ele não vai fazer o personagem atacar, né? O tubarão. E aí foi o que aconteceu isso. O personagem, o inimigo dele, que chama Shinobi, alguma coisa assim, colocou o braço dele dentro de uma rio cheia de piranhas e as piranhas, né? Comeu tudo a mão dele. Sim. E aí, tipo, isso se torna uma E parada foi aí que ele foda, colocou o né? arpão, né? Exato. E tipo, isso se torna uma coisa foda na vida do cara, né, mano? Ele fica totalmente diferente depois que isso acontece, né? É muito complicado. Pô, eu sou o rei e tipo, eu não tenho mais uma mão, né? Pra ele acostumassem isso e aquela coisa da mão do tridente, né? Que ele sempre repete, a mão do tridente, a mão do tridente, não sei o quê. É foda, maluco. Mas depois que ele perde a mão, ele fica diferente, né? Ele fica muito mais soturno, muito mais sério, né? Ele fica até mais beres, assim. É muito da hora. Essa época aí já era final dos anos 80, acho, né, que o Peter David, ele assumiu a revista do Aquaman, né, e, mano, ele deixou o Aquaman muito mais sério, ele deixou, tipo, imagina um Conan, tu não compara isso bem, que é a versão do Conan no mar, cara, ele fica muito badass. Sim. Isso, Aquelas. Ah. e até foi nessa época do Peter David que aliás, o filme atual, né, do Aquaman, o personagem atual que vai ser feito pelo Jason Momoa, foi inspirado no Aquaman do Peter David, que ele é muito grandão, tem o cabelo bem comprido, assim, Sim. como o Raul falou, com essa cara de bárbaro e tal. Então, a inspiração vem dessa HQ. Que Sim. ele já assume, tipo, a primeira HQ já é o Aquaman todo cagado, fudido, sem a mão. Exato, que ele é bem mais nórdico, né? A aparência dele é muito mais nórdica, assim, ele parece um viking, né, cara? É muito Exatamente. louco, assim, a Sim. pegada, aquele cavanhaque, né? É muito mais da hora. E é legal que as histórias dele colocou tipo a menção de coisa de como chama, mitologia grega, né? Que tem uma das HQs que ele tem que lutar com ele, se junto com os deuses gregos, para tentar lutar contra uns alienígenas que tentam invadir a Terra. Né? E também tem uma das histórias que ele luta contra o Tritão, que é o filho do Poseidon, que é um dos inimigos dele nessa época. Sim, é maneiro essa parada da mitologia, né, dentro dos HQs do Aquaman, porque traz muito aquele negócio dos monstros abissais, né? O Aquaman, ele tem a relação com esses monstros que para a superfície são coisas que às vezes nem existem, né? Por exemplo, Lula gigante, esse tipo de coisa, né? O próprio Kraken, né? Tem revista aí que a gente vê arte para tudo que é lado aí dele em cima do Kraken, aquela É. coisa. É bem maneiro essa relação, né? É que ele foi mandado de também, né? Foi mandado pra Grécia Antiga já. Já. Então ele. O personagem viajou no tempo. Verdade, né? Tem um desenho bem antigão dele, assim, que ele viaja no tempo pra tudo que é lado. É, e tipo, esse daí que o Thiago falou, que é legal que quando ele vai pra Grécia Antiga, né, ele é mandado lá pra lá, e o pessoal considera ele um deus, aí é muito legal essa HQ. Os poderes do Aquaman, cara. Chegamos aqui numa parte que a galera não conhece, né? Ou pelo menos a galera acha que conhece, né? Vamos começar aqui pelos poderes básicos, que é a parada da super força, né? Ele tem a força fodida lá e tal. É, imagina a força, só que a força dele, imagina assim, ele atua mais embaixo d'água. Aí isso aumenta a força da atmosfera embaixo d'água, né? Que deve ser, ele mora entre, acho que é 600 de profundidade, onde ele realmente mora, né? 600 mil, alguma coisa assim, né? Então imagina isso quando ele vai para a superfície, cara, ele tem Não, quase. calma aí, 600 mil não, 600 metros, tal. É, eu não sei, eu não conheço profundidade, eu O não lugar conheço. mais fundo do oceano, sei lá, que Eu não altura sei, máxima. é 600, né? Eu não sou oceanógrafo, eu não sei quanto que é cada um, quanto nós, essas coisas, eu não Vamos conheço. Não. deixar 600 que fica melhor. 600, é. E aí imagina se o personagem que já, a força, 600, cada, acho que uma atmosfera, um AT, alguma coisa assim. Eu não quero entrar em física porque eu sou de humanas, não conheço nenhum dessa porra. Aí imagina, ele quando ele sai pra fora d'água, a força dele aumenta aqui em 10 vezes, né? Sim. Então É. equivale, não chega perto, não chega tão assim, mas equivale mais ou menos à força do Superman. Ele consegue aguentar o Superman na mão, mas ele não ganha do Superman, mas ele aguenta bastante Sim, tempo. sim. Só ele não ganha do Superman na mão, mas em contrapartida, ele tem aquele tridente badass que consegue, que é uma das poucas coisas que consegue atingir o Superman. Exato, né? Consegue Exatamente. furar a pele, né, cara? Consegue Bagulho é foda. atravessar a pele do Superman. Sim, e ainda nessa parte física, né, antes de passar para coisa mais mental e etc, a densidade do Aquaman é bizarra. Então ele é praticamente indestrutível. Você pode descarregar uma metralhadora no peito dele e não vai fazer nada. Por que que ele é quase indestrutível, né? Por que que a densidade dele é tão foda? Porque o Aquaman, cara, ele pode mergulhar a profundidades abissais e a pressão lá embaixo. Que, tipo, sei lá, destruiria qualquer objeto de aço aí, do mais foda possível, né? Quem manja aí de coisa do mar aí sabe que quanto mais você A mergulha. pressão da coluna d'água em cima dele é Exatamente. muito forte. Sim, e tipo, ele aguenta isso numa boa, tá ligado? E esse bagulho foi desenvolvendo no corpo dele, e ele mergulhando cada vez mais fundo, até que chegou um momento que ele pode mergulhar lá nas Fossas Marianas, que é um dos lugares mais profundos aí do oceano, e tipo, ele pode ir até o fundo lá, andar lá no fundo normal, que o bagulho não afeta ele, né? Por quê? Porque a densidade dele é muito foda, né? O corpo dele aguenta essa pressão monstruosa, assim. Então você dá um tiro no cara, não chega nem perto desse tipo de pressão, né? Fala, Thiago. E como você comentou aí dele nadar muito fundo, que normalmente, não sei quantos metros abaixo d'água, já é escuro, totalmente escuro. E ele tem uma visão totalmente adaptada ao escuro, tanto dentro quanto fora d'água. Lá no quinto dos infernos do mar, que é tudo escuro, ele consegue enxergar. E se é à noite aqui na Terra, quando apaga as luzes, totalmente, lugar totalmente escuro, ele consegue enxergar também. Exato, né, cara? É. Isso é muito foda, né? O cara, ele é bem completo, assim, cara, questão de poderes. Não deixa a desejar, não. Sim. É, porque ele tem poder que é útil embaixo d'água e o mesmo poder é muito útil também fora dela, né? Sim, e ele não tem nenhum tipo de fraqueza, por exemplo, uma criptonita da vida, entendeu? Tipo, ele tem, mas não tem, né? Ele, na verdade, ele Ele. tinha É. antes, né? Ele tinha aquela fraqueza que eles queriam fazer essa coisa de fraqueza, né? Um Tipo, anzol? não. Olha aí, A olha aí, olha aí, fraqueza. ele não aguenta, ele não aguenta. Eu não vou, eu tô ouvindo, não tô ouvindo nada. Eu não vi a parte que ele falou. Só que a fraqueza no começo, e daí voltando aos anos 60 de novo, mas a fraqueza dele era ele não podia passar mais de 1 hora fora d'água, né? No começo. Mas depois tiraram esse poder, então, né? Então nem É, liga mais. tipo, eu não sei bem se tiraram, viu, Raul? Total. Ele fica muito mais tempo fora d'água, só que ele precisa voltar pra água depois de um determinado momento. É, Não, porque. atualmente? Sim, eu acho que sim, hein? Eu acho que, tipo, ele não pode ficar assim um ano fora d'água, não. Eu sei que no filme, Aí sim. não, ele vive, tipo, de boa. Não, acho que a ideia ficou falando bem a verdade, porque, tipo, antes ele podia ficar só 1 hora, senão ele desmaiava e depois, se ninguém salvasse, ele morria. Né? Mas eu acho que agora não, porque tem até uma HQ do 952 que ele fica. Ele é preso lá no meio do deserto e ele precisa se hidratar, né? Mas ele não morre. Né, Sim, mas ele sim. fica mais fraco. Ele fica zoado, é, ele fica meio É. zoado. É, mas até então, né, qualquer um fica assim, sem água tá É, fodido. sim, é. Verdade. Que depois foi explicar que, na verdade, todos os Atlantes têm esse mesmo problema, não só ele. Sim. Os Atlantes que inicialmente não podiam nem respirar fora d'água e depois foram, né? É, tinha que Evoluindo andar aí. com o um aquário na cabeça, igual o Bob Esponja. Mas uma coisa legal que a Kellen falou foi o tridente nele, que agora não é mais tridente. 952 acho que é quarto ou cinco garfos, né? Ele ganhou isso daí de presente do Poseidon. Porque o Poseidon, o que aconteceu? O Tritão sequestrou o Poseidon, colocou ele lá em Hades, né? E o Aquaman. Calma aí, calma aí. Colocou ele em AIDS. Hades. Meu Deus. Deu uma injeção nele com a seringa contaminada. É, bateu lá no meu esgoto, aí não é problema. Eu falei, ó, pare de jogar lixo no mar, cara. Afeta os outros também, afeta com a mãe também, ó. Da AIDS na água. É, dá mais de AIDS. Mas aí, tipo, ele foi. Ele, o Tritão colocou o Poseidon em Hades, né? Sequestrou, ele foi lá e deu uma surra no Caronte, que é o enviador lá, como chama? O que leva o barco. Arqueiro, né? Barqueiro, exatamente. O barqueiro de Hades. E deu uma surra no Cerberus, né? O cão de três cabeças. E conseguiu resgatar o Poseidon. Que ele, o Poseidon, derrotou o Tritão. E depois disso ele ganhou esse tridente, que ele falou que o verdadeiro rei que merece esse tridente esse tridente de presente pro Aquaman. Sim. A gente tem um outro poder fora do Aquaman, que é a parte telepática, né? A parte telepática dele, ela tem alguns segmentos, né? Ela tem desde o controle, que é um controle bizarro assim, que ele tem que realmente se concentrar foda, até a coisa da comunicação, né? Pegando a parte da comunicação, ele podia inicialmente se comunicar com criaturas marítimas, né? E falando, né? Ele realmente falava assim: "Ô, peixinho, vem cá" e tal e etc. Depois passou para essa coisa telepática, depois ele passou para a coisa de seres marítimos e seres que sobrevoavam o mar, né? Que aí você tem aves marinhas aí, etc., que ele podia controlar também, né? Com essa coisa. Mas hoje em dia a parada telepática dele atinge todos os seres vivos, cara. Tipo, se ele quiser controlar um leão, assim, que estiver bebendo água, assim, ele consegue, cara. Até seres humanos, né? É foda. É da hora esse poder. Mano, o poder dele chegou tão forte que tem um personagem que acho que o nome dele é Marciano Branco, que é um dos inimigos do como fala, do Ajax, né, o Caçador de Marte, que ele usou tão forte como fala, o problema mental dele, a telepatia dele, que fez o personagem se matar. Verdade, né? Ele ficou torturando o cara, né? Psicamente. É, e já conseguiu afetar também o Superman mentalmente. E Sim, sim. isso tendo em vista que o Superman também tem poder de telepatia. Então, assim, pro cara conseguir vencer o Superman telepaticamente, é porque ele é foda. É sério? O Superman tem poder telepático? Não sabia. É, tipo, ele tem nos anos 40, lá que tinha trouxido. Pô, ele tinha poder até de metamorfose nos 40, anos 50. Caralho. Mas antigamente ele tinha, agora ele não tem mais. Ainda bem, porque puta que pariu, né? É, porra. Eu acho que nesse último filme da Liga da Justiça ele usa esse poder. Não, acho que não. Caralho, Não lembro de ter usado. será? Eu não lembro. Numa luta lá que eles estão lutando contra os seres abissais, ele lança lá um poder mental. Que filho da puta, mano. Os caras vão pôr tudo que é poder, né? Um da garra de adamantium também. Tem poder de correr. Correr não, nadar. Ah, tipo, ele nada. Acho que é 300 nós. Eu não sei quanto que é 300 nós no mundo Mundo de. Oh, acho que dá 1.000 milhas, mas em milhas para quilômetros eu não sei fazer a conversão. É, ele consegue atingir mais ou menos a 3.000 metros por segundo, né? Ele consegue a velocidade Baixo dele d'água, né? Caralho. abaixo d'água. Não, Ele peraí, consegue. fala que ela quer corrigir a informação. É três, são três, não são 300 Não, mil? é 3.000 metros por segundo e acho que é 600 nós, que eu não sei quanto que é, o quanto tanto pro nó. É, não sei. Eu não sei. Não, mas se Ah. você pensar, ele nada nessa velocidade foda embaixo d'água, né? Baixo d'água. O corpo dele já tem a força fodida, imagina ele fora d'água, né, cara? Ele É. pode se movimentar muito rápido também. Muito, ele consegue Sim, pular muito alto. é que assim, né? Ele não pode passar a velocidade da luz, porque senão ele vai chegar no flash, entendeu? É. E a velocidade da luz é 3/8 metros por segundo. Aliás, quilômetro, 3/8. Não, mas é, ele tá muito, pô, 3.000 km por hora? Ele tá muito longe da velocidade da luz. É. 300 mil por segundo? Ele consegue subir as cataratas do Niágara, tipo, nadando, cara. Ele vai subir, Sim. tipo um. Como chama aquele peixe lá que sobe a cachoeira? É salmão. Tipo, ele sobe que nem um salmão. Só que o salmão pula, né? Ele consegue nadar mesmo. Então tá descendo os barris do pica-pau, ele tá subindo. É, Verdade, exatamente. né? A gente tem a coisa da mão, né? Que até o Thiago citou, que ele coloca um gancho no lugar da mão, né? Mas em determinado momento, ele tem uma personagem chamada Dama do Lago, né? Que ela dá uma mão foda pra ele, né? Que é uma mão de água, é isso? É. Que a mão ela consegue se transformar em várias paradas, tipo meio que o anel do Lanterna Verde, né? A mão vira uma flecha, vira uma lança, vira o caralho, né? É, vira. Ele deu esse poder que ele ficou um pouco. Que antes quem conseguia controlar só a água era a mulher dele, né? Mas depois que a dama do lado desse essa mão aí, ele conseguiu. Então ele consegue fazer forma, consegue mexer água assim. Né? Ele consegue controlar com uma mão só. Mas depois no Sim. 952 eles tiraram isso daí. Ah, até a temperatura, né? Com essa É. mão ele mexia na temperatura da água, né? Tem uma imagem que ele tá fazendo assim aquele raia negra, né? Ele tá fez o cara ficar num círculo de água fervente assim, falei, caralho, muito foda. Mano, ele tinha muito. Essa mão aí fez ele ficar foda pra caralho, porque ele conseguiu também poder de cura, ele conseguiu também criar portais pra dimensões diferentes. O gancho girava igual uma furadeira também. É Isso que era maneiro. legal. Essa parada de mudar a temperatura é o que a mulher dele mesmo faz, né? Que ela transforma a água em gelo, consegue evaporar água, muda o estado físico, né? Sim, Modificar o sim. estado físico. Muito foda, né, cara? É. E É, sobre o... essa informação da velocidade, ele consegue correr 1.800 quilômetros. Ah, olha aí. 1.800 km por hora? Isso. É rápido pra caralho. Ele é imune também a vários venenos marinhos, dos seres marinhos. Ah, Então, de verdade. repente, marinhos e répteis também. Que querendo ou não, tem répteis que vivem fora e dentro d'água, né? Sim, No caso. exatamente, é. Daí ele é imune, ele tem resistente à mudança constante de pressão. Tipo, ele tá lá embaixo, pede, liga a Mulher Maravilha liga pra ele e fala assim: Arthur, aqui, sei lá, o rio Tietê transbordou, vem ajudar a gente aqui. Daí ele vai correndo, sem ter que passar numa câmara de despressurização, né? Então ele consegue sair lá do fundo do mar pra Bolívia, se for o caso, e não sofrer essa mudança de pressão. Exato, até porque o corpo dele é aquele que a gente falou, né? O bagulho é tão denso, tão bizarro que tipo nada fura, né? Então para algum bicho peçonhento furar ele para pôr veneno dentro da corrente sanguínea é complicado. É. Mas E são se um dia casos. conseguir, não tem efeito. É. Se pegar ele lá no meio do deserto, lá na cascavel morder, aí pode ser que entre na corrente sanguínea. Aí, além desses todos os poderes que ele tem, ele também é guerreiro, né? Ele é treinado Sim. na arte ele sabe lutar, sabe usar a espada e tal. Então ele tem mais poderes, mais um guerreiro. Então ele é muito foda com essas porra toda. Sim. E o É sonar completo. também. O sonar também, é verdade. Já que ele não enxerga, ele consegue entrar lá embaixo, enxergar embaixo do oceano muito escuro, mas ele consegue também, eu acho que um pouco também por causa do sonar, né? Sim. Ele é Deve ser. o que eu falei, ele é um cara bem completo, tá ligado? Ele é um cara bem. Só que aquele negócio que eu falei, ele é um cara de um nicho específico, tá ligado? Que é o nicho do marítimo e etc, né? Então, você, por exemplo, sei lá, tem um problema lá no deserto, é foda, né, cara, chamar Aquaman. Tem nada a ver uma coisa É. com a outra, né? Sim. Tanto que no Injustice o Superman coloca Atlantis exatamente lá, né? Arranca, coloca lá no meio do deserto. Fala, Thiago. Fala assim, e aí? Vocês vão ficar aqui? Vocês vão se render ou não? Olha aí. E o Aquaman tava onde nessa parada? Ele tava aqui negociando, na verdade. Tava como. Eu não lembro direito que ele é. Ele Ele tava fica. contra o Ele Superman. tava contra o Super-Homem. E o Porque Super-Homem queria que ele fosse aliado dele. Daí você vai se render, Arthur, ou não? Pegou Atlantis, ele, o Shazam, acho que é a Mulher Maravilha, se eu não me engano. Levou, colocou Atlantis no meio do deserto. E agora? Vai ou não vai? Daí eles acabam o cedendo, né? Superman ficar loucaço nessa vida. Aí a Mera vem, arranca todo o sangue do Superman, mata ele e fala: pronto, acabou. Mas nessa HQ a Mulher Maravilha mata a Mera. Mata. Caralho, que bosta. Porque ela viu. Não foi nessa que ela tem um caso com o Arthur e a Mera vê? Não, isso daí é no Flashpoint. Flashpoint, é verdade, Ah, não. confundi. Tá certo. Foi mal. Ela não morre, então? Não, Justice. Não, ela morre, mas não desse jeito aí. Ela morre porque acho que a Mulher Maravilha atacar ela. Eu só joguei o jogo, eu não li HQ. Vamos falar então dos inimigos do Aquaman, certo? Acho que um dos maiores conhecidos do Aquaman de vilão é o Mestre dos Oceanos, que é o meio-irmão dele. Sim. Que é o Worm, né? Que ele, a história dele é assim, que uma das histórias, que tanto ele também tem várias origens, mas uma das histórias que assim, ele é meio irmão de uma mulher que o ator, o pai, né, se casou a segunda vez. Só que ele sente ódio do irmão porque o pai dele sempre nunca ligava tanto pra ele, porque ele era humano, né? Ele era Esse humano pai normal. que você está falando é o do farol. É o do farol. Exatamente, é o do farol. Desse da Clan, isso é outra história, mas se quiser eu explico também. Você quer que eu explique ou Explica não? rapidinho, explica Tá. rapidinho. Os dois. E nessa tem uma outra origem também que ele, o Orm, ele é meu irmão, só que ele não sabe, né? O Akame não sabe que o Orm é meu irmão dele, porque lá nessa segunda origem, ele, na verdade, ele é meu irmão do Seatlan, que é o mago, com uma. Como chama? O povo que mora lá no meio da Antártica. Como chama? Esquimó, que acho Esquimó. que. Inuka, acho que o nome, se não me engano, é o nome dela, né? Então ele na hora ele não sabe, né? Mas é isso daí, né? Ele é meu irmão também nessas duas origens. E o que acontece? Nessa as primeiras ele tem um motivo porque o pai dele, o pai do Arthur, né? Não ligava muito para ele porque ele não era tal. Então ele decidiu começar para chamar a atenção do Arthur, né? O pai, ele começou a virar criminoso tal. Então ele sempre teve inveja. Na segunda versão, que ele não gosta do Aquaman, porque ele encontrou uma vez o Aquaman comendo uma mina que ele gostava. Olha aí. E ainda tem a versão agora dos 952, que eles são irmãos por parte de mãe. A Atlana é a rainha, virou rainha de Atlantis, e ele tá morando com o pai, né? Porque ela teve filho com ele, deixou o bebê com o pai e voltou pra se casar com o rei de Atlantis porque ela não podia ficar na Terra. E aí ela tem esse filho, que é o meu irmão dele, que fica com tem inveja, que é destruir todos os seres humanos, e aí ele fica puto e mata a própria mãe. Sim, a pegada dele sempre foi pegar o trono, né? É. O objetivo dele sempre foi esse, né? A gente tem várias histórias paralelas do caramba, mas a pegada dele é sempre essa, né? E eu fico pensando assim, caralho, mano, o cara, pra que que ele quer isso? Tipo, pra que que você quer, cara? Isso é um problema. O É o Aquaman só tem problema com essa porra, mano. poder. É, sei lá porque ele É quer inveja? humilhar o irmão. É, ele quer É inveja. inveja. Ele quer humilhar o irmão, fala, não, eu sou melhor que você. Ele enche o saco, mano. Tem Ele uma. fez até pacto com aquele Neron lá, né? Aquele Um demônio. demônio, ó. Sim. É. É Aí é o clássico. poder. Isso é o clássico em história de monarquia, que o rei tem um irmão mais novo que tem inveja dele, né? É verdade. Sim. E nessa última versão, ele ainda fica mais puto porque o cara é. Que o, de certa forma, o Aquaman é o filho bastardo, né? Então aí ele ainda fica mais puto ainda com isso. E aí ele É. ainda é influenciado pelo. Acho que é pela Raia Negra, se não me engano. Que fica É. azucrinando no ouvido dele pra ele poder matar a própria. Até o ponto dele matar a própria mãe pelo poder. A Raia Negra é um principal vilão do Aquaman, eu acho. Que eu tava vendo aqui. Que na verdade, ele, diferente do Aquaman, ele não é um Atlante, né? Ele é um ser humano normal. É, ele é Ele é um um cara. Sim. afro-americano que ele quer governar Atlantis para compensar os anos de escravidão que seu povo passou, né? Sim. E ele compensa tudo isso, que ele é fodão embaixo da água, por causa de um escafandro totalmente tecnológico lá, que deixa ele com força super-humana, né? É, ele é cientista, né? Ele já mexe nisso. Mas, cara, o Arraia Negra, só pelo fato dele ter matado o filho do Aquaman, cara, ele Exato. já se torna, sabe, o vilão número um, assim, mano. É, exatamente. O É, maior sim. feito dele até hoje, né? Sim. É muito foda essa versão 952, cara, que tem a cara toda cortada e tal. Eu acho. O Aquaman do 952, geral, ele deu um up da hora pros vilões. Sim. O 952 a gente vai falar no mais ACC aí, então fiquem ligados lá, vamos falar ali de tudo, da história todinha da revista. Só que é interessante que a maioria dos vilões dele, tipo, não tem poder, né? O Mestre Oceano também, ele usa. Ele não consegue respirar debaixo d'água, né? Depois ele consegue, que quando ele faz o pacto com o demônio Nerone, ele consegue. Mas antes ele usava, tipo, os equipamentos, né? Sim. E assim, tinha vários poderes que o Aquaman tem, só que não de forma tão elevada, né? Mas porque ele usava esses equipamentos. É, o Arraia Negra também, né? Também. Depois aí ele sofreu um reboot aí, que ele começou a respirar embaixo d'água, porque ele era realmente um homem Arraia, né? Ele era meio É. Arraia, meio humano aí. Ele tá respirando embaixo d'água agora? Na 952 eu não sei, cara, mas nas últimas revistinhas de 2000 ele tava. Agora não tá mais. Acho que 952 ele não tá, não. Porque o que eu vi lá, eu li pouca coisa no 952, Sim. ele tá normal. tá normal como um ser humano, mas nos anos 2000 eles deram uma zoada da hora. Sim. Lembrando que ele é da Liga da Justiça, né? Legião do Mal também já fez parte. Então o cara é foda. É porque, tipo assim, a gente vê vilão. Aí você acha, puta, é vilão do Aquaman, só aparece na revistinha do Aquaman. Não, cara, esses caras estão por aí. Sabe quando tá passando aquela animação que você tá vendo, tem um monte de personagens lá atrás que você não conhece, você só tá olhando pro Coringa? Esse monte de cara que você não conhece são esses vilões, cara. Os vilões do Flash que a gente falou, os vilões do Aquaman, tá ligado? Eles estão lá, eles estão presentes nas histórias, é que a gente não conhece, né? É, e o que acontece na série do Arrow, tá acontecendo bastante isso, parece vilões de fora, do Batman, não sei o quê, o pessoal fala, pô, tá pegando o vilão do Batman, mas vocês não viram que ele já tava fazendo ponta em tudo que fazia parte da Liga da Justiça, né? Então usar ele Exato. como vilão do Flash, do Arrow, da Supergirl, é totalmente comum, né? Sim. Sim. E tem outros vilões também, tem o Thanatos, que é um vilão. Ele é a versão do mal do Aquaman num espaço lá no Near Space, que é uma dimensão diferente, que ele usa uma roupa diferente. Tem o Tritão, né, que eu falei, que é o filho do Poseidon. Tem o Enguia, tem o Pescador, que é Tem o o Fischio. Corsário, né? O Corsário famosão aí da DC aí. Filha da Também. puta, O Rei Tubarão, que é muito foda, né, que ele participa do. Ultimamente ele apareceu no Esquadrão Suicida, né? né? O Tubarão tá nesse Esquadrão Suicida do cinema? Não, disseram que ele vai aparecer, tipo, mas só uma. Só, sabe, aparecer rápido, mas nos quadrinhos ele aparece bastante. Ah, sim. Não sabia. Só vi de diferentão, assim, só o Killer Croc mesmo. É, disseram que ele só vai aparecer de relance. Caralho, imagina, bota o Killer Croc pra lutar com o tubarão ali no filme. Puta que pariu. Ia ser foda. Mano, o Rei Tubarão ele é enorme, mano. Ele é muito grande. Vai ser maneiro. E o pai dele é, para quem não sabe, ele é um tubarão mesmo, né? Meio humanoide. E o pai dele, ele é rei de todos os tubarões dos oceanos. E ele participou daquele desenho com as meninas lá, né? Que ele fazia... Tubarão. Tubarão. Meu Deus Tubarão subiu pra do céu. série B semana passada. Nossa, é futebol, não entendo. Londrina, Tubarão. O foda é que enquanto Superman, Mulher Maravilha, estão aí lutando, a galera, ai, ai, Aquaman tá fazendo pônei, ali aparece. O Aquaman tá lá embaixo, no oceano, lutando com essas porra aí. Sim, É. exatamente. Você não vê problema na superfície vindo do mar, porque o Aquaman tá lá pra defender, cara. Exatamente, exatamente. Pra fazer seu trabalho. Sim. Tem um cara também que ressuscitou ele uma vez, não foi? Esse cara acho que é um vilão também, não é? Deixa eu ver, acho que é aqui, ó. Ah, é aqui, ó. O nome da revista é A Noite Mais Densa, que é um cara chamado Gart. Não sei quem é. Quem é o Gart? A noite mais densa que eu sei que faz parte da história do Lanterna Verde, né? A noite mais densa e o dia mais claro. Ah, olha aí. É isso aí mesmo. É um cara, ó. Um cara chamado Gart volta pra Atlântida e fala pra aquela Mera que ele tá irritado porque o corpo do Aquaman tá enterrado na Terra. O Aquaman tá morto nessa saga. E aí acontece toda a treta lá e aí aparece um cara com aquele anel negro, tá ligado? São as lanternas negras lá. E ressuscita o Aquaman, cara. E o Aquaman volta putaço. Fica aí então a recomendação pra galera ler. Eu nunca li, não, A Noite Mais Densa, mas só essa parte do Aquaman já deve ser foda, né? É bem legal essa noite mais Porra. densa. Que é um dos personagens que é o Necron, que ele é o dono do Lanterna Negra, ele ressuscita vários personagens. O Batman morre, ele ressuscita. O Gavião Negro morre, ele ressuscita. Aquaman, e aí ele cria a tropa dos Lanternas Negros. Ah, que foda. Deve ser esse cara mesmo, então. Necron aí, ó. Muito bom. É, e também tem o cara, o Charybdis, que eu falei antes, que é o cara que, né, cortou a mão dele. E também ele enfrenta os deuses abissais, que são tipo, imagina os vários cachulos gigantes, deuses abissais, que tentam invadir toda hora a Terra, e ele também não deixa. Cachulo. Cachorro. Cachulo. Não, Cachorro. mas imagina! O Godzilla não veio pra Terra porque tá com a Ah, Mei lá, comenta segurando. lá. Então, depois teve o novo Aquaman que eles criaram, né? O Kurt Busiek, que é o escritor, e o Jess Kongis, que é o desenhista. Eles criaram um personagem chamado Arthur Joseph Curry, que ele seria o novo Aquaman, que o nome da HQ chama A Espada de Atlantis, em que acontece assim: o Aquaman ele cai, começa assim, como ele cai na água, né? E que na verdade lá não é o Aquaman, né? ele cai na água e ele começa a ter um, chamando ele, o morador das profundezas, né? Que é um mago lá, e começa a chamar ele, e ele pede para ajudar o rei tubarão e tal. E ele fala que ele é o descendente do Aquaman original, que o Aquaman original morreu. Olha aí, que foda. Eita peste. E é muito legal porque ele coloca bastante mitologia. E aí ele fala: não, não tem nada a ver. Eu não conheci tal de Aquaman, né? Porque essa ideia é uma outra origem, que o pai dele era biólogo, a mãe dele tipo, teve ele e morreu, né? Bem parecido com os originais. E o pai dele depois mudou, né? Porque antes ele trabalhava num lugar mais inóspito, porque ele tinha que pesquisar uma certa espécie que não tinha em outros lugares. Mas depois ele muda para Miami. E acontece uma tempestade em Miami e porque ele não pode ficar fora d'água nesse daí, né? Nesse daí ele só fica dentro d'água, ele fica tipo um aquário gigante assim. E até ele fala que a única coisa que ele conhece do mundo de fora, né, da superfície, é através da TV. Porque não é a TV. Caralho. Da TV não tá dentro, tá? Tá Sim. fora e ele tá Mas aí, dentro da. tipo, nessa história, o Rei Tubarão contrata os serviços dele, né? Não, ele tipo, ele. O Rei Tubarão tá tendo uma treta lá, que ele foi, tipo, encurralado, né, pelos Auriates, que é o nome da raça lá. E esse cara, o morador da profundeza, pede para ajudar ele, né? Porque ele Ah, diz sim. que tem uma profecia, né? Que fala que o Arthur e o Rei Tubarão tem. Como chama? O futuro dele está pré-determinado. Caralho, que foda, mano. Animal. Como que é o nome da revista? É a Espada de Atlantis. Puta que pariu. Mais uma aí pra gente ler, pra gastar dinheiro. É foda, né, cara? Você pega um personagem assim, começa a falar, vai aparecendo tanta coisa boa que você fala, puta. E a gente nem tá falando de coisas que a gente já falou aí, tipo Crise das Infinitas Terras e etc, né? Porque o Aquaman tava lá também. Lutando no espaço, vai tirando. Aí, ó. Projetos paralelos. O Aquaman, né? Fora as próprias HQs dele, ele aparece assim, em diversos, além dos desenhos da Liga, né? Várias histórias de outros super-heróis. Por exemplo, na animação e na HQ do Flashpoint, que é foda pra caralho. Que o. No caso, nessa HQ, eu não sei se a gente falou no cast de Flash, né? Não lembro. Mas no. O Flash, ele volta no tempo. E ter para poder salvar a mãe, uma coisa assim. E nessa decisão dele, né, ele acaba mudando completamente o rumo das coisas. O Aquaman, ele entra em guerra com a Mulher Maravilha. As Amazonas entram em guerra contra os Atlantes. Aí também entrando na parte mitológica, né, do Aquaman também. Sim, e cara, eu vi uma página, né? O cara recortou a página assim e postou no Facebook da Flashpoint na HQ, e tem uma cena que tá a Mulher Maravilha deitada, ela tá com uma armadura muito louca, né? Tá com uma armadura branca assim, meio Sim. prateada, muito louca. E tipo, tá o Aquaman em cima dela assim, com o pé no peito dela, furando o ombro dela com o tridente, cara. E o bagulho tá atravessando assim, tá ligado? Eu falei, caralho! Isso foi depois que ela matou a Mera, mulher dele. Que ela Nossa, velho. aparece e Sim. fala com o Arthur com a coroa dela. Oi, Arthur. Daí ele fica totalmente. Nossa Senhora. E ele é muito badass porque É muito bom ele esse. começa a ter guerra com as Amazonas e ele inunda toda a Europa. Metade da Caralho. Europa, exatamente. Isso é foda. Isso é foda. Ele controla o bagulho, tipo, ele afunda tudo. Veneza ali, que era só aquele riozinho, já era, né? A Europa tá Sim, tipo a um sim. passo de virar rio. Mas ali, mano, puta merda. É foda Muito pra foda, caralho. né, cara? E nessa HQ, o Superman, quando ele cai, né, na Terra, ele é pego pelo governo. Ele não é cuidado pelos pais e tal, na cidade interior, essas coisas. O governo prende ele, tipo, num lugar sem sol. É, ele Então, nunca viu o aí. sol. Não. E aí, tipo, quando ele. Acho que é o Flash, né, que vai libertar ele. E, tipo, ele tá completamente esquálido. Ele tá magro, magro, magro. Todo todo fudido. Porque a força do Superman, ela vem do sol, né? Vai o Flash e o Batman, que no caso o Batman é o Thomas Wayne. Daí o Batman fala assim: isso que vai salvar a gente? Tá, ele lá tudo mirradinho, o rosto tudo com os ossos saltados, assim, de seco que ele tá. Caralho. Tipo, Sim, esse é aí, tipo, isso que ele vai tá salvar a gente? descontrolado. E ele não tem muito controle, né? Tipo, ele sai no sol, ele começa a receber energia, e aí o olho dele, assim, né, começa a soltar os raios, né? E ele mata, tipo, alguém assim, porque ele não controla, que ele tá preso há muito tempo, ele não tem poder nenhum. Ele sai Ele vazar. recebe energia e ele fica louco. É, ele fica louco, fala, meu Deus, eu matei alguém, aí tipo, vai embora, sobe A gente pro céu, tem. de além. A gente tem alguns personagens que quando ficam irados assim, a gente sente medo, né? Tipo, o próprio Super-Homem é um deles, né? Quando o cara fica Sim. realmente muito. Tipo, o Aquaman, cara, ele é um dos que mais tem essa parada. Porque é o personagem mais centrado, né, cara? Ele é um personagem muito centrado, assim, mano. Ele tá sempre ali na dele, não sei o quê. Não quer confusão com ninguém, tá ligado? E aí, mano, você imagina esse filho da puta nervoso, bravo, assim, irado. Você fala, mano, fudeu. Porque ele, tipo, é aquele tipo de pessoa que não tem nada a perder, né? Ele sai maluco aí e foda-se. Vou matar quem foi, já era. Afunda a metade da Europa. Exatamente. Então, tem uma versão que eu acho muito da hora que chama Guerreiro do Oceano, que é do Neil Postner, que seria mais ou menos aquela. Depois da Crise Infinita Terras, tem uma recapitalização dos personagens, né? Essa seria uma Calma aí, delas. calma aí. Depois do quê? Tem o quê? Depois da Crise Infinita Terras, teria uma recapitulação, acho que como Uma fala, né? repaginação. É, foi mais fácil falar reimaginação. E essa seria uma delas, que aí o personagem não usa a roupa dele, usa uma roupa azul, né, marinha. E é, tipo, é muito legal porque ele coloca uma personagem como se fosse uma história mística, né? Que aí o Mestre dos Oceanos fica mais forte que ele e ele tenta descobrir por quê, né? Que, tipo, ele destrói a Nova Veneza, que é um lugar que ele mora, né, na superfície, e ele destrói, ele fica puto com o Mestre dos Oceanos e vai lutar com ele e tá muito forte. Aí ele fica, pô, o que que tá acontecendo? Aí depois conta uma história que tem os 12, 12 amuletos, né, dos signos, que diz que o profecia que dois irmãos lutavam para um adquirir os amuletos porque os amuletos da feitiçaria, né? Porque descobre também que o Orme, ele começa a mexer com feitiçaria e o Aquaman não conhece essa área e aí some o selo de Atlantis, que é um selo importante, e começa a ter uma guerra, ia ter uma guerra contra os pessoal da superfície e tal. E é bem mitológico porque aí ele se junta contra uma personagem chamada Nuanda Silverhand. Pra tentar achar esses amuletos, né? Porque ia ter uma guerra mó foda entre os próprios reinos também. Porque aí ele começa. Esses amuletos são guardados em alguns reinos, né? E outros lugares também. Então ele tenta, junto com ela, tentar saber o que que tá acontecendo. E é muito legal porque ele mostra a força do poder do oceano, do Mestre do Oceano. Muito foda, né, cara? Haja dinheiro pra comprar tudo. É muito legal essa HQ. Ela ia ter continuação, só que ela, infelizmente, ela teve problema criativo lá. E aí não ia ter e não conseguiram fazer e cancelaram. E tem do Reino da Manhã, que ele tá velhão, tipo, ele tá barbudão. Que lá no Reino da Manhã passa no futuro, né? E o Aquaman não é mais o Aquaman. Agora o Aquaman é o Aqualad, né? Que virou Aquaman. E lá ele é um rei. E tem maior que o Superman, né? Que tá mais velho. É, ele vai pedir ajuda do Aquaman. E o Aquaman fala assim. Eu que você tem lá na superfície, você tem várias pessoas para te ajudar. Eu sozinho consigo, eu tenho que comandar 7 partes dos oceanos. É muito foda. Até explica um pouco da parada da. Por exemplo, Super-Homem, ele tem aí os problemas que todo mundo tem, né? No entanto, durante a vida normal dele, cara, ele é uma pessoa comum. Ele é um cara que trampa no jornal, tá ligado? O Batman é um Sim. empresário. Então, né? É a vida comum dos caras, né, meu? O Aquaman, não, cara. Qual é a vida comum dele? Ele é o rei dos mares, cara. Que tá tendo merda nos mares aí o tempo todo, todo momento, tá ligado? O cara não tem paz nunca, né? Ele não tem aquele negócio da identidade secreta. Ele é uma coisa só, velho. Pois é. Isso é foda, né, cara? O cara não tem tempo pra nada, né? É, Agora. exatamente. Essa água com a meia foda, caralho. Só pra eu falar o que que eu comentei na entrada, falando sobre o filme. O meu medo é que eles comecem a pegar todos os filmes da DC agora, que estão pra vir depois de Batman vs Superman, e fazer tudo uma, digamos, uma dark knightização de tudo. Querer manter todos os filmes na mesma linha, entendeu? Porque se for pegar da Marvel, ela tem que a linha engraçada dela. Mas você pega Homem de Ferro 1, Capitão América 2 e Homem-Formiga, segue a mesma linha, mas os filmes são diferentes. Agora o meu medo é da DC querer fazer tudo igual e o filme acabar ficando enjoativo e cansativo, sabe? É, E porque a o. Marvel já encheu o saco também, né? Eu não tô falando de quem é melhor, quem é pior. Não, mas acho que no tô próprio falando que pode estilo, né? acontecer. Tipo, querer fazer tudo igual, tudo igual, porque a Marvel, como eu comentei, eles Tudo são iguais, iguais, mas sombrios. diferentes. Ele fazer tudo parecido, o filme começa a enjoar, e a DC pode pegar aqueles filmes que tem até 2022 e acaba parando pela metade, entendeu? E o Aquaman tá entre eles, que ele vai aparecer agora, mas ele vai ter um filme solo. Daí, sei lá, quer fazer tudo, Mulher Maravilha, Amazona das Trevas, Aquaman, o Cavaleiro Marinho das Trevas. Isso que eu não quero, entendeu? O foda é que, tipo assim, eu concordo um pouco com você, mas eu acho que no fundo, a DC sempre foi sombria. As histórias da DC sempre tiveram essa pegada. É porque não transpareciam muito nos desenhos, nas HQs, nas animações, tá ligado? Por exemplo, cara, o tanto de merda que a gente falou do Aquaman aqui, puta, cara, é pra ele vir no mínimo revoltado. É pra não, ele vir no merece, tá ligado? Eu entendo, eu só não quero assim que fica todos os filmes com aquele mesmo filtro do Zack Snyder em todos os filmes. Mantenha todo o mesmo jeito de Mas se for assim, vão tirar todas as partes coloridas dos filmes da Marvel, porque tá colorido pra caralho. Igual eu a da Galáxia, então. Mas você consegue entender que os filmes da Marvel são iguais, mas diferentes? Você pega três filmes da Marvel, você consegue seguir, ver que a linha é igual, mas o filme em si é diferente um do outro? Sim, mas você pega os da DC, eles também são diferentes. Então, vai começar agora. Começou com o. Vamos ver se o Batman vai seguir a linha. Porque aquele lá do Nolan, zerou. Então, começando a partir de agora do Homem de Aço. Vamos ver se o Homem de Aço, o Batman versus Superman e o próximo for visto, se ele seguir a mesma linha, ele começa ficando enjoativo, entendeu? Visualmente, o roteiro, essas coisas começam a ficar chato, sabe? Não é o que eu quero que seja bom, eu quero que tenha filme pra eu gastar no cinema, ver todos os filmes de herói, eu vou de qualquer jeito, mas eu quero que seja bom e não enjoativo, isso que é o medo, que eu vou comentar nessa leva, e ele pode ser, quer enfodecer tanto o Aquaman, que ele começa a ficar chato e ruim, sabe? Sim. É assim, eu não tenho medo, sabe por quê? Porque a Marvel, você falou, ela é diferente entre aspas, né? Porque você pegar a estrutura do Thor e do Capitão América e do Homem de Ferro, você vê quase a mesma coisa, né? Porque é de problema de filme de origem, fala, né? Só que a Marvel, o problema é que ela sempre coloca piada em tudo e tenta fazer todos os personagens ficar mais friend family, né? E eu também acho esse problema, porque o Aquaman, eles já falaram, a gente vai pegar a parte mais pesada do Aquaman, né? Que é a parte do que a gente, que até que eu falou, que é baseado no Peter David. Então, mas pro Flash, se colocar, por exemplo, essa pegada no Flash, não vai ficar legal. E também Exato. No Shazam, também não. Sim, sim. É aquele negócio que a gente também não pode esquecer, né? Por exemplo, se a gente pegar... Falando aqui de estrutura, né? Pegar o filme na base. Você pegar o Homem de Ferro, o Capitão América, essas paradas, elas são separadas, no entanto, elas também estão ligadas, né? Até pra vir uma coisa muito maior lá na frente, né? Agora, com essa coisa da DC, de A Liga da Justiça e o caralho, querendo ou não, o filme tem que ter uma similaridade, né, cara? Porque são filmes distintos, mas eles estão ligados, né? Eles vão é se juntar lá na mundo. Frente. Exatamente. É o mesmo mundo. É, o mesmo não mundo, é... a mesma pegada, né? O mesmo jeito. Tipo, o Batman, ele tem que ser de um jeito em todos os filmes, né? Pra lá na frente, na Liga da Justiça, ele ser a mesma coisa, né? Não adianta Sim. fazer coisa muito diferente. Até por isso que eles não vão aproveitar os personagens das séries. Porque na série, o clima tá outro, né? Pro que eles estão querendo construir no cinema. Sim, o próprio Flash, né? A série do Flash é muito diferente, cara. O humor, a pegada da série, até nas partes sérias, é mó diferente a parada. Sim. E uma outra coisa que a galera tava reclamando do Aquaman é a influência Maori na construção do personagem. Falando, falaram que, tipo, porque como é que o cara tem umas tatuagens, tipo, a armadura tem tatuagem Maori, se o cara é rei de Atlântida e é no Oceano Atlântico, e mano, não. Ah, mano, você tá de sacanagem comigo. Essa mesma galera que fala isso, é engraçado, né? Essa mesma galera que fala isso é a galera que aplaude o Tocha Humano Negro, tá ligado? Não dá pra entender. Pô, você achou o Tocha Humano Negro foda? Então deixa a porra do Aquaman ser Maori, caralho. Pelo contrário, que teve de crítica do Tocha Humana Negra? Não tô falando que não teve crítica. Tô falando que tem muita gente que aplaudiu. Depois do muita filme. Muita gente que aplaudiu. Não, calma. Esquece o filme. Muita gente aplaudiu o Tocha Negra ser negro, o Tocha Humana ser negro. Teve muita gente que falou: puta, eu acho maneiro, acho legal trocar, tem que fazer personagem diferente mesmo, aquela coisa, não sei o que lá. Um monte de gente falou isso. MRG, Jovem Nerd, a porra toda, pra tudo que é lado aí. É, e Eu também discordo. teve. Tem pessoa, eu não, na verdade, não sabia disso. É que eu vi mais pessoa criticar, falar: ah, não, não quero que muda. É, eu Caralho, como também. não? Então vocês não ouvem MRG nem Nerdcast. Então, vê lá os Eu comentários sei. Legião do Super-Herói, você vai ver o pessoal falando, mano. É, bem isso. É, mas, pô, ó, eu vi muita gente falando isso, tá ligado? Que realmente tinha que ter mesmo essa parada da inversão e etc. O Thor, que agora é mulher, um monte de gente falando: puta, que foda, achei maneiro, tá ligado? Tem que pôr mesmo mulher. Tá, cara, mas se você aceita de um lado, você tem que aceitar do outro também. Sim, mas a Eu galera que concordo. tá reclamando dele ser Maori não é a mesma galera que tá aplaudindo a mudança. Muito pelo contrário, é a galera que tá reclamando de tudo. Na É, verdade. E que muito provavelmente não manja, não lê Aquaman pra saber que ele é rei dos sete mares. Ele é um novo ele não é rei só do lugar do só. Oceano Atlântico. E outra, se É. ele fosse rei da Atlântida e a Atlântida ficasse na Grécia, ele não tem nada a ver com o grego, cara. É, eu Então. gostei, eles deram um estilo dele mais bárbaro, mais guerreiro Maori, então eu achei legal, né? Cara, ficou foda. Pegaram aquela parada do Liga da Justiça, né? Que ele tá muito mais sério assim, não sei o que lá. E jogaram uma coisa mais sombria no cara, que pra ficar na pegada dos filmes que estão levando até a Liga da Justiça. Eu achei do caralho o personagem. O Momoa lá, ele infelizmente teve o Conan aí que acabou de cagar o nome dele, né? Eu não achei ele ruim como Khal Drogo. Não achei, achei maneiro e tal. Os caras, ah, ele é muito inexpressivo. Cara, o Khal Drogo era assim. No livro ele é assim, ele é inexpressivo. Ele quase não fala com a Sim. Daenerys direito. É um animal mesmo, bichão, chucro assim. E tipo, ele vindo agora com o Aquaman, cara, eu boto mó fé, mano. Eu torço pra que seja foda. E é o que eu falei, vai ser um Aquaman badass e eu acho do caralho, mano. É, o Jason até Momoa falou. Ele falou: vocês vão ver uma versão do Aquaman que vocês não veem há muito tempo. Exatamente. Ele tá fazendo autopromoção demais. Eu acho que esse filme vai ser, não sei, eu não sei. Ah, até aí o Guerra Civil também, né? Você fala de promoção demais. O Era de Ultron tava Era Porra, de não teve Ultron. nem trailer como fazer uma promoção, nem Nego, trailer. pô, o Era de Ultron? Caralho! Porra, nego tá fazendo filme pra promover filme. Fizeram o filme do Homem-Formiga pra promover os próximos filmes lá na frente. Você quer que o cara vá lá e fale o quê? Falar mal? Falou: o filme vai ser uma merda, tá, pessoal? Só É. pra avisar antes. Ah, mas ele vai fazer autógrafo, escreve Fuck Marvel, aqui é DC. Ah, tá. Ah, Que isso? cara, mas isso é maneiro. Essa Isso daí é tem. zoeira É e dele, né? não é. É e não é. Pô, É e tem que não é. ter essa O zoeira. Jason Momoa pode, porque. Saudade dos anos 90, onde tinha essas zoeiras maneiras. Agora não pode. Pô, você viu aquela briga da. Lembra daquela. Acho que era Vertigo e não lembro qual era a outra. Qual que era? Vertigo tretava com quem, gente? Puta, não vou lembrar. Ai, tá na ponta da língua o nome, cara. Era umas revistinhas pequenininhas assim, ó. Menos de um palmo de altura as revistas. A Tex. Não é? Ai, tipo, a Vertigo tretava com outra revista que eu não lembro lá e tinha essas provocações assim. Até nos quadrinhos mesmo, né? O cara falava um bagulho aí, citava um negócio da outra revista. Pô, isso é maneiro, cara. A gente sabe, os caras são maduros o suficiente pra não tá querendo ofender o outro de verdade, assim, né? Puta, vou escrever isso aqui pro cara ficar em depressão. Pô, é maneiro, provocação, cara. A gente vê isso no MMA toda hora. Mas eu falo assim: primeiro mostra, depois você fala. Que ele não fez nada, nada. O filme dele é daqui 3, 4 anos. Ele Ah, não mas fez é a porra zoeira, nenhuma. né? Ele tá querendo já. Que a autopromoção dele tá se autopromovendo demais. A autopromoção dele tá Ah, mano. funcionando tanto que faz 20 minutos que a gente tá falando desse filme. É, então. E se for uma bosta, a queda dele vai ser linda. Lá de cima, assim, ó. Pá, de cara no chão. Na verdade, ele não vai Vai ser cair, porque ele lindo, vai estar tá no do fundo mesmo do mar, jeito. né? Ele vai boiar. Ele vai boiar. Entrada, né? É, tem entrada. É, de acordo com os 200 casts, que acho que sim, né? Olha aí, Thiago. Acordo Isso é a com. vida, ó. O cara, depois de 200 cast, ainda tem coragem com o horário do cast no Facebook e no WhatsApp de perguntar que hora que é o cast hoje? E pior que é no Aí dia, né? o Thiago vai lá e fala a hora certinha. E agora o Thiago dá uma dessa e o Raul dá uma sacudida. Isso é a vida. Não, não me arrependo. É isso aí. Nem brincar mais. É Batman Feelings. Exatamente.